92186-3000-1014. Salvador, 225, próximo 0 da 1-0, pronto. 225, Chané, autorizado a linha decolar, vento 150 graus, 8 nós. A linha decola, 225. Uma centena, o Charlie Sierra Tango. Delta Charlie no localizador. Por 1895, torre. 9286, desça para 2000, ajuste permanente. Autorizado LSXP, reporte localizador. Por 9286, desça para 2000, 014, autorizado LSXP, informará no localizador. Hotel Charlie, possui aproximação, guarde pista livre. Confirme. Continue a aproximação e aguarde pista livre, Serra Hotel Charlie. Aguarde a pista livre, Serra Hotel Charlie. Hotel Charlie, cheque trem, livre pouso, 1-0, vento 1 centena, 04 nós. Trem baixado, checado, livre pouso, Hotel Charlie. Xeré 6225, decolado aos 48, chame o controle em 119-8, bom dia. Israel, Leda, após voo a Bride, onde intercepta para Zulu 1-6, Bravo até o Zulu e após conforme a rota. Acerne no trem de 45541, controle Salvador Ferim 1-19-8. Autorizado, Guarulhos 370, colado até 55, Israel, Leda, direto, intercepta para o Zulu 1-6, Bravo até o Zulu 1-19-8. Tá, começa a me chamar pronto no 62, eu vou no 933. Recife 1288, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia, bom. Salvador, com a R3 no ano com a Gol. R3 do ano, chegada bom, que destino para 4 mil pés. O ajuste é o 9-0 ou 9-4? Localizador, voo 9286. Na escuta, China 6302, bom dia. E autorização 3-0. Tenho 3-5 já autorizado. Aceito, aguarda cópia. Aguarda coordenação. 7 autorizado, Recife, nível 350. Via Upper Whisky 58, decola da 190 com curva esquerda no perfil da Pulca. Transição Caju. Acionando o transponder 5561 e o controle Salvador Pera em 119.8. Agora tem a chama pronta no 10, o chama 3 e no 2. Terra Hotel Charlie, taxi de alta importante do X3 Deck. É Juliette, o Hotel Charlie. É importante, o Terra Hotel Charlie. Autorizado Juliette, contorno pátio, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec me chama para o cruzamento da pista. Lima, Mike, Quebec, retornará para o cruzamento da pista, o Delta Charlie. Solo 54, chama o solo em 219. Solo 219, bom dia, Tete. Bom dia, voo 9286. 9286, bom dia, taxa de alfa, confere agora a cópia, meu nome é 05. 9286, ingresso Juliette para Portão 1. Juliette para Portão 1, voo 9286. Autorizado o cruzamento, mantenha-me escrito até o corte. O Serra até o Tchá. Sala 14299, puxa estacionamento no portão 09. Em coordenação de capital, reporta ataque, posto 4299. Gente, 4299. Na 605 da Gol, pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva à direita, na postura da EL, Leda, após voo Abride, onde intercepta peso 10, SMAP, Lúvito, Babacena e conforme rota. Acena no transponder 5562 e controle Salvador Pera em 199, decimal 8. Corrigindo a posição após o mapa, é a posição Lúvito, Lima e uniforme Vitor Tango Oscar. Tá correto, me chama pronto no portão 5, voo 605. Na Salvador, tá 3663, 3663, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva à direita, na perfura da EL, Leda, após o Abride, intercepta para Zulu 16, Bravo até o Zulu, Trive após conforme a rota. Acene no transponder 5567, controle Salvador Pera em 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos 340, Brandão no 10 com curva à direita, na saída da EL, voa Leda, após o Leda 5567, transponder 198. Pronto para o congestionamento, portão 2. Então me chama pronto, tá 3663. Já pronto, 3663. Você espera pronto, pronto. Portão 2, pronto para o congestionamento, 3663. Sente, aguarde, 3663, por gentileza. Salvador, bom dia, tá? 3304, informação 3300 para Brasil. Não, 3304, bom dia, vou confere, guarda cópia. Aguardando porta 3304. Salvador, bom dia, tá 3259, da Gol. Tá 3259, e essa é a identificação na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 10104. O ativo identificou, desça para 4 mil na chegada Bonf, de 14 a 2, tá 3259. Salas 14299 para o táxi, estamos com 1-1-8 a bordo, 4 horas e meia, alternando o ideal preto. Sente autorizado o táxi até o ponto de espera, via pátio, Indy Alpha, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-4, bom voo. Sente, pátio, Indy Alpha, ponto de espera 1-0, torre, quando pronto, 1-1-8-95, agora 1-0-4, 4-2-9-9. Autorizado Brasília, nível 380, via Pêndulo 17, decolado 10 com curva à direita, no perfil da ABO, após posição Elefa, acena no transponder 5563, controle Salvador Pérez 1-19, decimal 8. Reporte localizador. 2000, autorizou Elefa, é a 31. Autorizado autorizado para Brasília, um nível 380. Prosseguir via Pezul 197, decola da 190 com curva à direita, no perfil da Arbo, após posição Lefa, acende no transponder 5563 e o controle de Salvador opera em 119.8. Aguarda para o cotejamento, 3303-04 Tatão. Quase 4299, por gentileza, confirma o próprio. Tempo de hoje, 4299. Gente, grato. Salvador Oceané, 63.2, posicionar cabo 10. 3, 1, 2, em coordenação do grupo de sol, reporta pro táxi. Então, 3663, em coordenação do grupo de sol, após a Embraer Azul passar a retaguarda, está autorizado no 02, reporta táxi. Previsão 63, só corrigindo, vai, só confirmando. Vai prosseguir via Pezulu 16. Ativar Pezulu 16. 3304 da San Coteja. 3304 autorizado Brasília 380, uniforme Zulu 17. Decola da 10, curva direita, perfil da moda, nossa Nefa. Transponda 5563 e o controle 398. Espera da 10 só. Azul 4299 autorizado, ingresso decolagem, pistão 0, 130 com 07 ao vento. Gente, ingresso e decola da 10, azul 4299. Iniciando 4299. Ok, gente. Localizador 39. M63, 1-1, final e torre 1-1-8-95. Salvador Ocean, M63, 1-2, para início do táxi. JB de 1-3-6-3-20, o alternado natal. Gente, o Oceané 63, 1-2. Autorizar até o ponto de espera. Vai prosseguir como número 2 da retaguarda do Airbus Atan. Via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre 1-1-8-195, ajuste na 0-4. No 0-4, seguindo o Oceané 63, 1-2. Gente, 19-8, azul 4299, porta passos no setor de decolagem. Ok, sim, obrigado pela informação. Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Arbor. Após Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Arbor após Elefa, graças. 40 do EL, 4299. Visualização conquista. Dá uma nota para copiar o 35221, bom dia. Bom dia, está na escuta. Para o táxi da 3663171 agora. 71 a bordo, confirma alternado e autonomia. Bono 71, 4 horas, alterno galeão. Sente, autorizado até o ponto de espera. Direita via Índia, no ponto de espera torre 1-1-8-95, ajuste na 0-4. Ajuste via Índia, ponto 0-2-9-5, dá 3-6-6. Fala, Salvador, bom nome 0-5, posto de estacionamento, posição 5. 05. Coordenando o pessoal após a base da Avianca livrar a retaguarda, está autorizado no 05, reporta táxi. Nova Avianca autorizada, por que está autorizada no 05? 35221, copia? Copia, né? Escuta. Autorizado conquista, nível 200, decolador 90 com curva à direita no perfil da aba após direto destino. Acende no transponder 5573 e controle salva da pera em 1, 9, 9, 8. Autorizado com mais conquista, 200, decolador 90, curva à direita, saída da aba após aba direto, transponder 5573 e o controle 198221. Está corretamente uma pronta no pátio 3, puxa bem questionamento, 35221. Papapá, novembro, Oscar Romeu, prossiga. Procopiar o novembro, Oscar Romeu. Liga, acionar, chame táxi. Informe o POB, o Lima aqui do Bravo. No transporte 0154, controle salvador da PR em 119, decimal 8. Novembro, acho que o Romeu está correto. Táxi decolagem, torre 118 decimal 95, ajuste na 0 no 4. Bom voo. Chame só o 1219, Oliveira. 219. Eu vou 1923, inspecionamento. 110 graus, 089. Tem decolagem, tá? 3, 3, 3. Novembro, Oscar Romeu, bom dia, livre acionar e chame pro táxi. Olá, acionar 63 no 1. Bom dia, acionar 63 no 1. Taxi via Alfa e reportando que o táxi foi direto. Alfa, antes de ajudar. Salvador, bom dia, voo 0072, dentro da boca. Voo 1072 na chegada da Mari, desça para o 050. 050, dona Mari, autoriza a Duna. Voo 1072, mantém a chegada. Ok, natural, voo 0072. 3859, desça para 2 mil pés, o ajuste ao 0104, autorizado ILSXC e reposte localizador. Plantio 2014, encontra aí o localizador 3259. Fiz decolado aos 10, chame o controle 098, bom dia. 098, obrigado. 3663, decolado. 3663, contato radar, subindo para o 340 no perfil da Delta. 340, perfil da Delta, 3663. Autorizado até o ponto de espera via pátio de alta, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste na 0, 194, com roupa. 0, 94, pátio de alta, ponto de espera da 10, ponto de espera da 1, 0, 2, 2, 1. É. 3-1, mantém a posição antes da Juliette. Não mantém antes da Juliette. Quadro voo 923, também de OP 171, noturno 75, tocando Calhão para o centro. Sente o gol 1923, autorizado até o ponto de espera, via parte, em alto, no ponto de espera, Torre 1-1-3-9-5, ajuste na 0 no 4 1 voo. Parte de alto, no ponto de espera. 63-1-1, observe o táxi do Boeing, de Pintura Bianca, correção de Pintura Varig, após ingresso de LED para o portão 08. Após Boeing, ingresso de LED, portão 8. Tá, vento 130 com 059. Chanel 6312, contato radar, sino para o 350 na saída Puca. 350, Chanel 6312, pode ir direto, Jamo? Chanel 6312, está autorizado. Modo Jamo está presente, 6312. 3859, estabilizado aí, Chame Torre, 1-8-95. Chame Torre, 1-8-95, tá? 3-8-5-9. 18-95, bom dia. Torre, Salvador, tá? 3-8-5-9, bom dia. 4-2-9-9, chame o centro Recife na frequência no 251 e alternativa no 3-3-2-5. 75251, alternativa 3325, 4299. November Oscar Romeu Torre. Ah, eu vi você fazendo as manobras aí com sentido da 17, só pra ficar assustado aqui. Ok, ciente. Boa noite, Bruno. Informação hotel, 21. Quando possível, tem que estar autorizado. Então, Guarulhos, o seu 3-0. Thank you, 9251. Só um minuto, se preocupe. Fala, November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, decolado aos 1-4. Chame o controle, 19-8. Até a volta. 19-8, até a volta, Romeu. November Oscar Romeu. Decolado da 1-7, mantendo 500 pés, corredor Axé até o farol da barra, November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, mantendo 500 pés, corredor Axé, reporta no farol da barra. Reportar farol da barra, Romeu. Prossiga. Canal do portal. Livre o táxi sempre pro ingresso no 7, nenhum quilo bravo. De Salvador, o gol no 605, passa 1700 metros. Gol no 605, contato radar, subindo para o 360 na saída da Elfa. 360 autorizado, gol no 605. Aeronave na curta, após a linha e mantém. Goro 923, copiou a torre? Tem mais sentido, após a aeronave na curta, a linha mantém, o 923. Forme alinhado e pronto, não no feche, no Lima aqui no Bravo. Oscar Romeu. November Oscar Romeu, prossiga. Estamos numa parada aqui, né, sobre o hotel Capuçaba. November Oscar Romeu, por quanto tempo manterá o sobrepão? Lembre de autonomia, alguém na campina. Tá, Presidente, autorizado, até o ponto de espera, direita via Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste na 04, bom voo. Direita Índia, ponto de espera Torre 118, decimal 95, na 3304, obrigado, você. 059. Reportagem da Juliette, então 3859. A Juliette, então 3859. Ingresso Juliette para o portão 3. Juliette para o 3, está 3259. Estou 9251, pronto, cópia. 9 Vasco Romeu, prossiga para o controle. Ah, ok. 24 Farol da Barra, está autorizado pista 35 para o 9 Vasco Romeu. Ah, aliás, Farol de Itapuã. 9 Vasco Romeu, já manter sobrevoo no Farol de Itapuã. Não, já retornando para Salvador, está autorizado a pista 35. Sim, então mantém a guarda transferência para a torre. Aguardando a transferência torre, Romeu. Voo 9072, lista para 2000, ajuste 10194, autorizado LSXT, reporte localizador. 2000, 10194, autorizado LS, reportará no localizador, voo 0723. Novembro, Oscar Romeu, agora chame a torre, 118, decimal 95. Torre 11895, Romeu. Chame o controle 198. 198 informa Band Urubu no eixo de colagem 1923. Ok, ciência. Torre é o papapapá, novembro nosso Romeu. Novembro nosso Romeu, ciência. Prossiga com a base pela direita da 17, ok? Base pela direita para liberar o eixo de colagem. 150 com 11, chame cruzando a final da 10. O senhor autoriza a cabeceira 35 para o novembro nosso Romeu? Aeronave aqui alinhando da 17 para decolar, ok? Então libera aí o litoral, prossiga com a base pela direita e informe cruzando a final do 10. Base pela direita, informando o cruzamento da 10, 90 ao tom. Pelo aqui no Bravo Aguarde para decolagem. Tan 3304, livre alinhar e decolar, vindo 130, 7 nós. Queria que o Bravo autorizado, decolagem da 17, o vento 140 graus, 07 nós. Para ver aquele cruzamento da 10, o motor da Rocha Romeu. Autorizado, cruzamento, informe girando base para 17, novembro, Rocha Romeu. Base para final 17, novembro, Oscar Romeu, trem baixado travado. Ok, autorizado o pouso 110 com 3 horas, novembro, Oscar Romeu, chama no solo controlado. Chama lá no solo, Romeu. Se quiser, pode aproximar direto aí mais próximo até a Papá, ok, agilizar. Vamos para a cabeceira 17. Ok. Graças. O Tom 3304, decolado 21, chama o controle em 198. Controle 198, da 3304. Lima aqui o Bravo decolado aos 2-1, controle em 098. 98, obrigado. Controle Salvador, da 3304. 3304, mantenha a proa até 4.000. Mantenha a proa até 4.000 pés, da 3304. Controle, bom dia, Papa Tango, Lima aqui o Bravo. Lima aqui o Bravo vai manter 3.000 pés na saída. Bravo. 4 mais. Ele pôs 1-0, está embaixo e travado, gol 072. Gol 1605, chame 175 na frequência 1251 e alternativa 3325. 251, notaram 3325, gol 1605. Após 4000, pode aprovar alguma posição? Árvore. Tá, 304 após 4000, autorizado árvore. Aguardando elétrico. Gente, após 4000, direita árvore, aguardando elétrico, tá, 3304. Velocico Romeu, táxi a baixa altura até o pátio 5, o solo considera os 2-3, a estacionar a frequência livre. Copiou, não vem Velocico Romeu? Hotel Oscar Tango, a sua identificação na chegada da Mari, desça para o 050. Hotel Oscar Tango, autorizado até o 050. Tá 3304 autorizado, vai elétrico, na presente. Tá presente elétrico, grato, 3304. 072 no solo 24, libere e estima o solo 21 desse mandado. Alivão 219, gol 073. Uma Kilo Bravo, ficou para 100 e informe o estimado para o pouso. 100, está estimando o pouso 1250. 1250, confiado. Obrigado. Solo 5522 para o táxi com 73 a bordo, 4 horas e 20 alternando Salvador. 35221, faz-se em frente, em dia alfa, no ponto de espera torre, 1-1-8-9-5, destino 0-4, bom gol. Gente, em dia alfa, 295. Paulo, Salvador, Flamengo, Gol 072. 072 é Gol, ingresso Juliette para Porto Médio. Juliette, meia dúzia, Gol 073. Moço, Tripe? Afirma, Tripe 5221. Alim decola, 140 com 3 nós. Alim decola, 5221. Paulo Salvador, Oceané 6311 para Guarulhos, 360. Sente agora, Copa, Oceané 631, prepara da El Tá, 3604, CMCC, 5 no 288. Centro Recife em 128, decimal 8, tá? 3304. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom. Trip 5221, decolou aos 30, controle em 19-8, bom voo. 19-8, obrigado. Você irá modificar a intenção da terminal? Pra dar pra zero, cara. Sim, confirma o nível. 105. 105? Juros, nível 360, decola da 10 com curva à direita, no perfil da Dael, Leda, após voa bridge, onde intercepta Perzulu 16, Brava até Azulu e após prossegue conforme a rota do plano. Acione no transponder 5013. E controle Salvador Pera em 119, decimal 8. Guarulhos 360, 10, esquerda, Dael, Leda, bridge, Perzulu 16, 5013, 119,8. 631. Tá correto, chama pronto no 8, o chama 31. voadona para o Atlântica, tá? O Celso Branco mantém a chegada para estar confirmada para o aeronave de Colômbia. Será? Guardião 06. Eu não entendi qual o comandante. Ok, o 06 chama e pronto para decolagem. Ok, chame na Oscar para ingresso. Céu, Oscar Tango, desça para 3.003, o ajuste é o 1.094. 3.0.1.094. O bem mesmo, Guardião 02, né? Ok. O 06 tá livre, alinhar e decolar, vento 110 graus com 7 nós. Fora do solo, Guardião 06. Meia, decolado aos 3.6. Ao atingir o litoral, chame o controle, 19.8. 19.8, meia. 1.888, a chegada da Mari, desça ao 050. Confio na informação, quero postada. Desça até o 050 na chegada da Mari, gol no 888. 050, chegada mais, 1.888. Hotel Cetango, autorizado ILSXC, reporte localizador. Controle Trip 5221. Trip 5221, prossiga. Aqui é 15 milhas, VOR, vai cruzar nível 90, não vai ter capacidade de 110. A restrição até uma centena, o senhor deveria ter informado antes de ao controle, que não teria condição de cumprir a restrição. Impossível, teria sido impossível informar, ok? Sim, então o senhor deveria ter mantido 3.000 pés até 2.000 milhas. Por enquanto não irá interferir no tráfego chegando. Gente, obrigado. Hotel Cetango, cumpriu o controle? Tá, se escuta. Autorizado ILSXC, Henrique, reporte localizador. Reportará, tá? Controle, agora Guardião 06. Prossiga para o controle. Guardião 06, cara. Estamos tendo 110, no litoral, intencionando ele ponto de Ondina. Gente, Guardião 06, reporte Ondina, mantendo um condições de paz. Contra Ondina mesmo. Em coordenação com a sua equipe de solo, me reporta pro táxi. Mike Alfa, prossiga. Sou Mike Alfa, prossiga. Mike Alfa fez o plano de voo? Confirme o equipamento e pessoas a bordo. Estabilizado, Tango, visual capítulo. Hotel Tango, capitou em 1895. 295, obrigado. Prossiga para o controle. Visual, bom dia, na Guardião 06. Guardião 06, frequência livre. Lima, Quilo Bravo. Chame o centro Recife na frequência 1268. Ah, 17, combate pela direita. Ok, tá modificando então o plano agora? Solicita? Afirmativo. Ok, plano modificado aos 41, base pela direita, chame na final da 17 com o trem checado. Tá barato, Ando. Até o número 500 até o destino? Bom dia, voo 1982, informação hotel, passa 200 para 1950. Voo 1982, na entrega da Mari, desça para o 050. 050 na Mari, voo 1982. Então, Mike Alves, informa o seu estimado para o pouso. Mike Alfa, controle. 1404, copiado. Hotel Oscar Tango avistado, livre pouso no 7150 com 06. Livre pouso no 97, Hotel Oscar Tango, baixado travado. Pois o pouso, qual será o estacionamento? É, área está. Suficiente. 94, bom voo. Envia uma espera lá, 18, 95, 14 na Ju, chegou 9254. Bom dia. Salvador, boa tarde, é o Gol. Bom dia, o Gol 1073, para a cópia Porto Seguro. Chegou na 073, Porto Seguro 340, copia? Afirmativo, está autorizado para Porto Seguro, nível 340, via Upper Whisky 50. Decolagem da 1-0 com curva à direita, na perfura da EL, Leda, após direto destino. Acena no transponder 5022 e controle Salvador Pera em 1-9, decimal 8. 7340, nego autorizado para Porto Seguro, Aperuíque 50 de leve. Decola da 1-0 com curva à direita, da EL, Leda, destino. 0022 no transponder, controle 19.8, Gol 1073. Tá correto, me chama pronta no portão 62, eu vou 1073. Chamaremos no 62, é o 1073. Bom dia, Gol 9251, não pode esperar, próximo. Hotel Oscar Tango, Solos 45, está autorizado o táxi até está. 9251, bom dia, linha decola da 10, 120 com 10 nós. A linha decola da 90, 9251, da Gol.